começa agora. Latinoamérica. 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. Latinoamérica. Com a apresentação de Joana Santos. Olá, sejam bem-vindos ao programa mais quente da Rádio Antena Web. Pois é, sejam bem-vindos ao Latinoamérica. Eu sei que na semana passada nós não estivemos por cá. Pois é, às vezes a vida prega-nos partidas e por motivos de saúde eu não pude cá estar para trazer o Latinoamérica. Mas nem por isso esta semana deixei de vir. Pois é, venho com muita vontade de lhe trazer a bachata. Aqueles sons que dá para dançar agarradinho. O que é que me diz? Vamos começar esta nossa primeira hora com bachata. É toda ela dedicada à bachata. Na segunda, prometo que já são sons mais variados. Inclusive, as nossas tão apreciadas cúmbias também vão passar por cá. Por isso, já sabe, só tem bons motivos para ficar connosco. Vamos começar este nosso Latinoamérica com 3 temas muito românticos. Chamam-se Burburras de Amor, e é o primeiro tema que vai abrir este nosso Latinoamérica. Depois ficamos com Alberto Santiago com o tema Pruébame, e terminamos com Alex Bueno, La Condena. São 3 temas que vão abrir este nosso Latinoamérica para você que está desse lado. Dançar muito, aproveitar muito. Já sabe qual é o nosso conselho? A bebida fresca e a boa disposição, bem como a roupa bem confortável no corpo, porque são 2 horas para não parar de dançar. Seja bem-vindo ao Latinoamérica, cá estamos nós, cheios de força para si. Nesta semana já cá estamos, semana passada não estivemos, mas isso não justifica nada. Já está aqui a sua pista de dança e música mais quente do mundo para você dançar aqui na sua rádio Antena Web. Fique por aí e aproveita ao máximo. Ai, amor, sabe? Saciar esta locura, mojada en ti. ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para colmar de coral en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. Saciar esta locura mojado en ti. Un pez, una noche para unirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. El doctor me dio 3 meses de vida. El doctor me dio 3 meses de vida. Un año pasó y viviendo sigo yo. Un año pasó y viviendo sigo yo. No sé qué pasó con este doctor. No sé qué pasó con este doctor. Pero sigo vivo, que el problema ahora es peor. Pero sigo vivo, que el problema ahora es peor. Mi doctor me dijo, usted morirá. Mi doctor me dijo, usted morirá. Empecé a gozar y a la cárcel que a parar. Empecé a gozar y a la cárcel que a parar. Bueno, gozando, piñongo. Latinoamérica. Ay, Dios mío. Moreno. Ay, no me dejes de amar, porque sin tu amor se me va la vida. Preparó su equipaje y se fue, traté de convencerla, y por más que le rogué, no pude detenerla. Dançar desta maneira e cheios de energia, cheios de paixão, porque esta música sem dúvida que inspira a paixão de qualquer um de nós. Então, deixe-se ficar por aí, apaixonado e enamorado por estas músicas tão quentes e tão deliciosas, porque não vamos parar por aqui, nada disso. Voltamos em força e cá estamos com Amor de Una Noche, depois ficamos com Amor de Locos e terminamos com Anthony com o tema Te Amo. São três temas para ouvir e aproveitar aqui no seu Latinoamérica. Este é o programa bem quente desta rádio. Já sabe que música que vem de Cuba, de Caraíbas, Peru, qualquer uma delas, Colômbia, Venezuela, sejam elas quais forem, são sempre bem-vindas. E sabe que mais? Trazê-las aqui para si, até eu fico com calor. Pois é, dá vontade de dançar estas músicas tão quentes e tão deliciosas. Vamos à música, até já! Hicimos el amor una y vez. Fue un derroche de emoción y en ti mi ilusión comenzó a crecer. Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré. Ay, ay, ay, solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver. No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y por seguirme mi alma con la esperanza de verte otra vez. No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y rompo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez. Milton Mora, saludame a Pedrito Félix y a todos los disjockeys de mi país. Luis Miguel de la Marga. A pesar del tiempo, aún me tan felices y nos llenó el corazón. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama, con el brillo de mis ojos. vida, ir al cielo junto a ti. No te preocupes por Dios, porque Él no nos va a pedir estados bancarios para entrar allí. Encontré en tu corazón mil tesoros para amar, en tu vientre tierra nueva que un día de colonizar, y tu foto en mi cartera que me ayude a respirar, sobre todo en esas noches que no estás. Te amo, simplemente yo te amo, cuando paso por la esquina y te tomo de las manos, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama, con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma. Cada instante que respiro, cada paro en mi camino, cuando te enojas te amo, recostadita en mi almohada, hasta recién levantada, porque entonces me doy cuenta que tú a mí también me amas. Y sé que nada que ofrecer y te tengo, una rosa y un florero, y la copia de un gotero, que en el parque un día encontré. Vas a ser feliz cuando llega la mañana y te descubro camino. Adiós, no tengo más nada que pedir. Te amo. São deliciosas estas músicas e vamos continuar a aproveitar. Ficamos com Tony Santos, com Sony com ela. Depois ficamos com Edja, sim, aqui é. Sony com Edja. Depois ficamos com Ruben La Galareta e terminamos esta. Seleção três músicas com Aventura La Guerra. São três músicas para dançar. Já sabe que o Latino América está consigo aqui ao domingo, entre as 19 e as 21 horas, para lhe trazer o calor dos países latinos. Fique por aí e aproveite este calor, com uma roupa bem confortável no corpo e uma bebida bem fresca. Já sabe, a pista está aberta e convido-o a dançar. Até já! Ai, mama! Llegó tu Majimbi otra vez. Ah, santo. Pensando en ella, pero ella nunca tiene tiempo. ametrador. Ahí viene esa mujer de nuevo, que habla más que una gallareta. ¡Cuidado, chador! Yo jugando dominó, y mira lo que hace. ¡Barbaraza! De maleante. la forma que gano dinero no es legal, no me importa, te quiero yo. Solo vivo para ti. Papá no te va a escuchar, dice que vas a fracasar. Mejor que piense en lo que yo siento por ti. Te amo, pero por favor, no ponga en riesgo nuestro amor. Entiende, niña, hay compromisos que cumplir. Mi amor, no te imaginas cómo yo me estoy sintiendo cuando me hablan mal de ti. La gente es así. Si no son los vecinos, es mi padre con consejos. No podemos seguir así. Sé que no es fácil dejar lo que haces. Haz un intento antes que fracases. Yo también vivo para ti. ¿De qué te quedas, corazón? Si lo que quieras te lo doy. Los lujos a mí no me importan, solo tú. Entonces solo ámame, yo sé cuidarme, créeme. Si caes preso ahí mismo, olvídate de mí. Acuérdate que sigo siendo tu Romeo. I'm a soldier, baby. Com muito mais música. Este Latinoamérica não para e oferecemos-lhe bachata para a primeira hora do seu programa. Só a primeira hora, porque a segunda tem muito, muito, muito para dançar. E acredite que são só bons motivos para ficar connosco. Vamos ficar com mais três temas, mais três bachatas para você que está aí desse lado dançar mais um pouco. O Latinoamérica não para. E veja só, ouvir este programa sentado, sem fazer nada, é agradável, mas poder dar um pezinho de dança, dançar um bocadinho, perder calorias, beber uma boa bebida e vestir uma roupa bem confortável para andar à vontade? Então, diga-me lá, não sabe ainda melhor? Pois é, então aceita a sugestão e dance connosco. Vamos à música. Me pudo querer. mas no la culpo porque siempre fue sincera. Que Dios bendiga siempre a esa mujer y en donde quiera que ella esté le deseo sinceramente que le vaya bien. Sé que merece lo mejor quien la tenga entre sus brazos, llénela de amor. Dejó tanta huella en mí que ya no pude olvidarla. Dejarla así partir fue mi forma de amarla. Pero aunque resulte triste, yo deseo mi libertad. me conociste, sin reflexionar te confundí con el amor. Porque con tu estilo y con tu vida no es difícil con mentiras que te ciegue una ilusión. Hoy he despertado por mi bien y he comprendido que el brillo del alma no es el oro el que lo da. Mucho te agradezco lo que hiciste, pero aunque resulte triste, yo deseo mi libertad. Vivo en una jaula de oro, donde todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, y como quiera. Ouvintes, chegamos ao fim da primeira hora do nosso Latinoamérica, mas não saiam daí, porque nós trazemos muito mais música. E só lhe digo, se gosta de muitos estilos musicais, então é o que temos para lhe oferecer na próxima hora. Fique por aí, este é o seu Latino América, que volta já já depois de um breve intervalo para você dançar muito mais. Vamos terminar com mais duas bachatas que, espero eu, lhe agradem. Depois voltamos com muita música bem variada e as tão desejadas cumbias para si que está aí desse lado. Fique por aí, eu já volto. Até já! siento que te quiero, aunque no se puede ver. Este amor inmenso que está dentro de mi piel. Siento que te quiero, aunque no se puede ver. Este amor inmenso que está dentro de mi piel. leva até ti todos os domingos um motivo de peso para ficares connosco. Música de Peso, um programa de António Silva que abrange os principais estilos da música rock. Música de Peso, todos os domingos às 22 horas na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Quer ouvir música, mas não sabe qual? Não se preocupe! Se a Antena Web é a sua rádio favorita, por o que passa as suas músicas de eleição, logo a playlist da Antena Web vai ser a sua preferida. Todas as segundas-feiras, entre as 18 e as 19 horas, levamos até si as melhores músicas na melhor sintonia. Playlist. Todas as segundas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Na Rádio Antena Web. Tudo na vida tem um ponto de partida. Na Antena Web também. De segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h45, Joana Santos dá o ponto de partida para mais um dia repleto de músicas, pensamentos e boa disposição. Ponto de partida, entre as 11 e as 11h45, com Joana Santos, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Latinoamérica. Cá estamos para mais uma hora. Boa música e muito boa disposição. Cá estou eu, Joana Santos, para lhe trazer muito, muito, muita alegria e, sem dúvida, boa música. Vamos começar com Tu Te Entregas a Mim. É o primeiro tema dos três reggaetons que tenho para si. Depois ficamos com Nicky Jam, com o tema Yo No Soy Tu Marido. E Déjame Sonhar é o terceiro reggaeton que vem já de seguida para você que está aí desse lado poder dançar. E aproveitar, curtir e perder as calorias se desejar dançar, se for o caso só de ouvir. Então, divertir-se ao máximo. Fico por aí e desfrute. Este é o seu Latinoamérica, cheio de boa música e boa disposição para si. Até já! Te entregas a mim, eu me entrego a ti, amor, minha. Te entregas a mim, yo me entrego a ti, amor, mi niña. Yo voy por ti, suspiras por mí, amor, mi niña. Yo voy por ti, suspiras por mí. Que me lleve el diablo, de precio está la justicia. entrego a ti, amor, mi niña. Majestic, ya tú sabes cómo va. Yo, yo, Nicky Jam, yo. Oye, te mami, tú lo que te voy a decir. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco al garete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. ¿Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto? Cuando te decía mami ándelo brincando. En la cama duro, duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando. Un secreto en mi oído tú estabas hablando. De lo que te hacía a ti te estaba gustando. Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo. Ese es Nicky Jam y yo no relajo. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco el garete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas. Matamos. ¡Cini! Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Seguimos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Seguimos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Papi, este es el segundo impacto. Latinoamérica. Déjame soñar. Que bajaban en tu belleza. Eres my girl y fuiste sincera. en ti. Tengo miedo de perderte a ti. No encontraré una y al como te encontré a ti. Eres distinta a la otra como yo te amo a ti. Linda que cuando pienso en ti. Tengo miedo de perderte a ti. No encontraré una y al como te encontré a ti. Eres distinta a la otra como yo te amo a ti. Que é da nossa vizinha Espanha e não só, vamos passar até às cúmbias. Música muito apreciada aqui pela Latinoamérica e pelos nossos ouvintes. Pois é, vamos ficar com três cúmbias seguidinhas, sem conversa. Vocês e as cúmbias aqui no Latinoamérica são três, para si que está aí desse lado e gosta de dançar este estilo musical e tão quente. Até já! Upa, upa, upa. El paso del gigante. No show Antena Web. La noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Sensualidad que siempre callé. De una vez, que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. As nossas cúmbias trazidas aqui ao Latinoamérica, mas vamos continuando nesta boa onda, nesta boa disposição, e ficamos com Mi Amor, um tema de Elvis Crespo. Depois seguimos com Luís Miguel e Rafa com o tema Quero Saber de Ti, e terminamos esta seleção musical com António José, com o tema Junto a Ti. São três temas para ouvir e dançar sem parar. Pois é assim o seu Latinoamérica, sempre a dar-lhe boa música e boa disposição. Até já! Mi amor, siempre serás mi amor. My love, my sweet love, you always be my love. Ciudad nos envió este amor que me hace fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. No puedo pedir eterno mortal, no me he dado ni cuenta mía. Indescritível ir a estes países lá fora, Cuba, Caraíbas, Espanha, Paraguai, sei lá, Puerto Rico, tantos sítios, Colômbia, Venezuela, etc. E sentir este calor. É sem dúvida indescritível. Como às vezes não podemos ir, temos o Latinoamérica que nos traz o calor de lá. Vamos ficar agora com dois temas. Ficamos com o Luís Sanchez com o tema Quero Ser. Depois ficamos com Princesa, na voz de Melita. São dois temas para aproveitar e dançar sem parar aqui no Latinoamérica. Conto consigo porque venho já de seguida para as despedidas. Pois é, passa rápido este nosso programa. Vamos então à música. Até já. Palabra serena y clara, quiero ser un alma libre de madrugada, quiero ser un Yeah. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Cambiar no me creo nada, porque quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Chegamos ao fim do nosso Latinoamérica. O programa vai embora por hoje, mas no domingo que vem, se nada houver contra, claro está, e não vai haver, com certeza que não vai. Cá estamos na sua rádio Antena Web para lhe fazer companhia entre as 19 e as 21 horas. Já sabe, estamos com um encontro marcado aqui nesta sua rádio, que tem toda a programação feita a pensar em si. Eu sou a Joana Santos e foi um prazer estar consigo aqui no Latinoamérica. Fui eu quem esteve na locução. E tenho comigo Carlos Bonaparte na coordenação do geral do programa. Pois é, somos nós que cá estamos e domingo cá estamos outra vez para lhe trazer muito mais música. Terminamos agora com Luís Fonsi, depois ficamos com Jennifer Lopez, que assista, e terminamos com La Camisa Negra na voz de Juanes. São três temas que terminam o nosso Latinoamérica. Fique bem, tenha uma ótima semana, o resto de domingo do melhor. Uma semana, seja ela trabalho ou descanso, também muito, muito boa. E não se esqueça, domingo que vem, cá estamos cheios de calor para lhe dar. Fique bem e até domingo! Música. sanar cada parte de mí por piedad. Acaríciame y sabrás a lo que me refiero. Solo dame aroma de tu piel, te pido. Dame motivos para no adorarte. Dame tu calor, déjame explicar lo que me hace sentir. Sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno, porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. Con tu furia, mi mirada, borraste toda nuestra. pero antojao. Malevo de tu amor, yo quedé morir.